cosa linda, cosa mona. Sube, sube, que la bomba va. Qué noche movida, intensamente vivida. Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada. Mira, guapa, sale volando. La ropa sigue bailando. La luna, luna, gatuna. Esa es la bomba. La bomba da Ricky Martin na sua manhã M80, com todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. Faltam agora 6 minutos para as 9 da manhã. Rita, o que é que ficamos a saber melhor daqui a pouco? A ameaça confirma-se precisamente às 10 da manhã, hora local. O aeroporto de Berlim vai ser encerrado ao tráfego aéreo por causa da nuvem de cinzas vulcânicas. Sabe tudo a seguir? Qual é a coisa, qual é ela que permite perder peso sem sacrifícios, sem fome e com trabalho de equipa? Que tem um plano alimentar desenhado para si, tendo em conta o que precisa e o que gosta, e também o apoio profissional de um coach que trabalha consigo a melhor forma de atingir o seu objetivo. NutriBalance é o programa 360 que garante o seu equilíbrio. A primeira consulta é grátis. Ligue para o 21-356-9060. 21-9060 ou vá a NutriBalance.pt. Sim, mano, está boa nova. Linda. Está-se bem, já foi perdendo. Olha lá, e o fatinho, 3-2? Isso. E o que é que fazes aqui? Estou à espera do 7. Fixe, pá, fixe, meu. Olha lá, mas tu sabes que isto é um multibanco, certo? Yeah. Vem aí os 7. Até 3 de junho, carrega o teu Vodafone com 17€ ou mais e ganha sempre bónus de 7€, mais 7 dias de internet grátis no telemóvel. Boa onda. Vodafone. 1-2-1-2. O Rock está de volta ao mítico Pavilhão do Restelo. D&D e FM. Ao vivo em Lisboa, 1 de julho. Dinamarqueses D&D e os britânicos FM garantem uma noite única de rock. D&D e FM. 1 de julho, Pavilhão do Restelo. Bilhetes à venda nos locais habituais. Certificado em 80. E você, já ligou para a NutriBalance? Tome nota. 21-356-9060. NutriBalance, o seu equilíbrio. Bom dia, posso fazer-lhe uma pergunta? Sim, diga. Pensou que faria se não ganhasse a loteria? Por acaso já. E às Maldivas? Entre abril e setembro, quem não ganha a loteria habilita-se a ganhar férias de sonho. Preencha o cupom Férias de Sonho 2011 nos pontos de venda dos Jogos Santa Casa. Junta as suas loterias não premiadas e habilita-se a ganhar férias de sonho. Então, boa sorte. Ou, se calhar, bom azar. Concurso publicitário número 29/2011, autorizado pelo Governo Civil de Lisboa. O escândalo sexual que abalou o mundo. Toda a história do senhor FMI e das suas alegadas vítimas na Lux desta semana. A não perder, já nas bancas. Quer reduzir o seu perímetro abdominal? Fitopronto Kit Antigorduras Localizadas é a solução. Fitopronto atua nos casos de excesso de peso, acelera o metabolismo, favorecendo a redução das gorduras localizadas e promove ainda a sensação de saciedade com refeições ligeiras. Fitopronto Kit Antigorduras Localizadas. À venda na sua farmácia, promovido pelo Laboratório Ferraz Lins. Venha passar um dia especial na praia com M80 e traga a família. M80 Surf Day. Sábado, 28 de maio. Praia de São João, Lorosai, Costa da Caparica. Batismos de surf. Yoga, insufláveis e muitas outras atividades no mar e na areia para toda a família. M80 Surf Day. E no final, há festa ao ritmo de todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. Numa Sunset Party inesquecível. M80 Surf Day. Sábado, 28 de maio. Praia de São João, Lorosai, Costa da Caparica. Das 10 às 22 horas. Um dia em cheio para toda a família. Vá já a m80.clix.pt para saber todos os pormenores. Não falte. M80. M80. Para ouvir no emprego, no carro, em casa. M80. Todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Open your heart to me, baby. todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. M80 Rádio. No carro ou em casa. É muito ainda, muito bom dia, são 9 horas. As notícias às 9 da manhã com a Rita Soares. Bom dia. Primeiro foram os aeroportos de Hamburgo e de Bremen e a ameaça de Berlim. Agora a ameaça confirma-se. A nuvem de cinzas vulcânicas vai levar ao encerramento do espaço aéreo da capital alemã, precisamente a partir desta hora. O Eurocontrol já alertou também para o facto do espaço